É Denis e Kevinho. Fala comigo. Olha o hit. Menina que dança na pista, não cansa. Vem devagar rebolando, descendo e subindo, quebrando legal. Depois sai acelerando, porque o Kevinho quer te ver no grau. Grau. Cê não acredita, cê não acredita. Tu tem que ver o que ela faz com as amigas. Cê não acredita, cê não acredita. Ela rebola devagar e depois quica. Que é isso? Aí nós mostra, eles se curte, eles compram. E ele gosta. Se a Globo não mostrou, Rodrigo Marques mostra. Quando o Denis manda, tu vai acelerando e acelera. Vem devagar, vem rebolando. Então vai. Quando o Denis manda, tu vai acelerando. Acelera, vai, acelerando. Vai, vai, acelerando. Agora eu gostei, vai, olha como tá. Acelerando. Vai, vai, acelerando. Vai, acelerando. Vai, vai, acelerando. Acelerando. Cê não acredita, cê não acredita. Tu tem que ver o que ela faz com as amigas. Cê não acredita, cê não acredita. Ela rebola devagar e depois quica. Menina que dança na pista, não cansa. Vem devagar rebolando, descendo e subindo, quebrando legal. Depois vai acelerando, porque o Kevinho quer te ver no grau. Vai devagar, vai devagar, vai devagar, vai devagar, vai rebolando. Quando o Denis manda, tu vai acelerando e acelera. Vem devagar, vem rebolando. Quando o Denis manda, tu vai acelerando. Vai, vai, acelerando. Vai, vai, acelerando. Vai, vai, acelerando. Vai, vai, acelerando. E vem, vem. Acelerando, vai, vai, acelerando. Se eu te falar uma coisa, cê nem acredita. Cê não acredita, cê não acredita. Tu tem que ver o que ela faz com as amigas. Cê não acredita, cê não acredita. Ela rebola devagar e depois quica. O Denis manda, e você obedece, novinha.